Louvamos Allah Azza wa Jalla, que a paz de Allah esteja com o mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Presto testemunho que não há divindade além de Allah. Presto testemunho que Muhammad sallallahu alaihi wa sallam é o mensageiro de Allah. Demos sequência à biografia e acontecimentos do mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Na vez passada nós falamos da última batalha que aconteceu, a batalha das tribos, ou Ghazwat al-Ahzab. Allah Azza wa Jal salvou os crentes e não permitiu que houvesse ataques. E falamos também de como se encerrou, ou como foi aniquilada a última tribo judaica, Bani Quraida, depois que eles traíram o pacto feito com o mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinto eu, falo por mim, que essas khutbas que o Shaykh está dando são lições emocionantes. Enquanto eu escrevia, me emocionava a cada palavra que ele falava. Eu vivia a época, o transtorno e as dificuldades que passaram as grandes bandeiras islâmicas e a bandeira maior do islamismo, que é o Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peço que tenham um pouco de paciência e que tentem entender essa história. E na dúvida do entendimento, sugiro que perguntem ao Shaykh sobre qualquer coisa que não ficou clara, pois é de extrema importância, é muito importante o que está sendo dado aqui, porque é a nossa história, a história do Islã. Depois desses acontecimentos todos, os inimigos do Islã, os hipócritas e os mentirosos, começaram a declarar cada vez mais a inimizade deles e a maldade deles contra o Islã, usando de todas as formas. E entre essas coisas, esses acontecimentos, uma batalha Bani al-Muttaliq, uma batalha que aconteceu, e o que aconteceu durante ela. Quando voltavam dessa batalha, nós estamos citando batalhas que foram citadas no Alcorão Sagrado. Abdullah ibn Ubay disse, e ele é um hipócrita, estava junto com os muçulmanos, mas toda a mentira e toda a hipocrisia vai ser declarada e Allah vai mostrar os hipócritas para os crentes. Quando ele estava voltando, ele disse, e se nós voltássemos para Medina, os mais nobres expulsarão humilhados os mais frágeis, dizendo que ele era o mais nobre e que os humilhados seriam o mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Isso está escrito no Alcorão Sagrado, essas palavras dessa pessoa, desse hipócrita, falando isso enquanto estava nas fileiras dos muçulmanos. Chegou a notícia para o mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quem trouxe a notícia para ele foi o Zayd ibn Arqam. Falou para o mensageiro, entre nós tem uma pessoa dizendo ao mensageiro que quando nós chegássemos em Medina, os nobres vão expulsar os humilhados, e os nobres são eles e os humilhados somos nós. E o mensageiro perguntou se isso realmente aconteceu para o Abdullah ibn Ubay, ele disse não, negou novamente. Mas Allah Azza wa Jal quis deixar claro que isso aconteceu para o mensageiro. E revelou mais um versículo do Alcorão dizendo que ele disse isso realmente, se nós voltássemos para Medina, os nobres expulsarão os humildes. Mas ele não sabe a realidade que toda a nobreza pertence a Allah, ao seu mensageiro e aos seus crentes seguidores. Isso está traçado no Alcorão Sagrado, deixou claro para o mensageiro que aquilo havia acontecido. E entre os acontecimentos, quando estavam no caminho da volta, aconteceu o que se chama Hadithatul Ifk, o acontecimento da grande mentira. Veio vários versículos do Alcorão desmentindo essa história inventada. O resumo dessa história, que o mensageiro costumava levar para a guerra uma das suas esposas, e para essa guerra foi sorteada Aisha, e ela foi com o mensageiro Muhammad e participou da guerra, ou esteve com ele, e no caminho de volta, ela perdeu um colar. Enquanto procurava o colar, o exército continuou voltando, e ela ficou sozinha. Ela se isolou num canto e ficou parada esperando que alguém voltasse para levá-la novamente. Quem voltou e viu ela, Safwan, o companheiro, ele viu, não disse uma palavra, não falou com ela, ele só disse inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, fez baixar o camelo dele, pediu que ela subisse e foi levando ela até encontrar o exército. Somente isso aconteceu. Mas quando os hipócritas, os inimigos do Islã, os mentirosos em plantão querem aumentar a coisa, começaram a contar o que ela estava fazendo e por que com ele, e a história aumentou e atingiu em cheio a casa do mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que pensou até em se divorciar da Aisha, atingiu em cheio a nossa mãe pura, honesta, Aisha, que passou vários, vários e vários dias e talvez meses chorando, até que ela foi inocentada, não pelo mensageiro, nem por ninguém aqui na terra, ela foi inocentada por Allah Azza wa Jal, que enviou ao Corão Sagrado, dizendo nesses versículos, está na Surata Luz, An-Nur, para quem quer saber a história, que aqueles que inventaram essa grande mentira não são pessoas estranhas a vocês, são pessoas de entre vocês, e não pensem que isso é mal para vocês, no final isso vai ser bom, e realmente foi bom. Isso ficou na história, para todas as pessoas honradas e honestas, que trilham o caminho de Allah Azza wa Jal, que não se incomode com as mentiras, não se incomode com as críticas, não se incomode com os ataques. Os mais nobres são sempre atacados, os mais puros são sempre atacados. Se você estiver caminhando no caminho traçado por Allah, e se Allah estiver satisfeito contigo, continue o caminho, independente de tudo que vão dizer. Eles atingiram a honra, ou tentaram atingir a honra da pessoa mais pura, a esposa do homem mais puro. O que dizer de nós e dos ataques que são dirigidos a nós? Um outro acontecimento foi a batalha de Hudaybiyah, no ano 6 da imigração. O mensageiro sentiu saudades dos seus companheiros de voltarem para a casa sagrada Meca, de fazer uma umra. Voltaram 1.400 junto com o mensageiro, 1.400 companheiros, todos eles com muitas saudades de fazer a umra e de se reencontrar com a casa sagrada em Meca, depois de uma ausência de 6 anos. Imagine, eles saíram dali, não conseguiram mais voltar, ficaram 6 anos fora. Pessoas cujo coração estava ligado naquele lugar sentiram saudades e queriam voltar para aquele lugar, e realmente estavam voltando. E a notícia foi para os coraixitas, que na sua soberba, os coraixitas na soberba e arrogância, quiseram impedir o mensageiro de entrar em Meca. Iniciou-se então uma longa etapa de leva e traz recados, tentando de alguma forma modificar a opinião dos coraixitas e permitissem que o Rasul sallallahu alaihi wasallam e seus companheiros entrassem. Vários tratados foram tentados, vários acordos foram tentados. O mensageiro mandou para fazer o acordo com os coraixitas Uthman ibn Affan, para que conversasse com eles. E Uthman demorou, e saíram as notícias que Uthman havia sido assassinado, morto. Quando chegou essa notícia para o mensageiro que Uthman havia ficado morto, ou tinha sido assassinado, o Rasul chamou os companheiros para um pacto entre eles, o primeiro pacto de sangue, de morte. Disse: fomos traídos, e se Uthman realmente foi assassinado, nós vamos nos vingar pelo assassinato de Uthman, e eu quero que todos vocês façam pacto comigo de irmos na batalha até a morte, e todos aceitaram o pacto do mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isso aconteceu aonde? Embaixo de uma árvore. Essas pessoas simples, assim, na nossa maneira de ver, fazendo um pacto não naquelas mesas lindas, maravilhosas, regadas a bebidas, fazendo um pacto embaixo de uma árvore, ficaram conhecidos porque Allah Azza wa Jal deixou que eles fossem citados no Alcorão Sagrado. Allah revelou e disse: certamente Allah está satisfeito com os crentes que fizeram o pacto contigo embaixo da árvore. Não interessa o lugar. O muçulmano é muçulmano em qualquer lugar, embaixo da árvore ou numa mesa maravilhosa. O pacto é de nobreza e o muçulmano crente é nobre, independente do lugar onde ele esteja. Certamente Allah está satisfeito com os crentes e contigo, mensageiro, pelo pacto que fizeram embaixo da árvore. Ficou claro depois que o Uthman não havia sido assassinado. E os Quraishitas mandaram uma pessoa também para conversar com os muçulmanos, com a parte do Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. E fizeram um acordo. O acordo que fizeram, que ficou chamado o acordo do Hudaybiyah, é um acordo injusto para os muçulmanos. Ou na visão de muitas pessoas, é um acordo injusto. Primeiro ponto do acordo, e o mensageiro aceitou, que todos os muçulmanos voltem para Medina, que não tinha nem Umra nem nada naquele ano. Teriam que voltar todos, e só no ano seguinte seria permitido que eles voltassem. Segundo ponto, um cessar-fogo que perdure por 10 anos. E nenhuma inimizade entre os quraishitas e os muçulmanos poderia acontecer durante 10 anos. Uma folga de 10 anos. Terceiro, e o mais absurdo, aquele que voltar de Medina para Meca, eles não eram obrigados a devolvê-lo. E se alguém de Meca for para Medina, o mensageiro era obrigado a devolvê-lo para Meca. Mais injusto do que isso não existe. E um ponto equilibrado. Quem quiser seguir os quraishitas que siga, quem quiser ficar junto ao mensageiro que fique. Os sahabas acharam injusto isso. Vamos voltar sem fazer a umra. Se algum muçulmano for para Medina, nós temos que devolvê-lo. Se um dos nossos for para Meca, ele vai ficar preso. É um pacto realmente, é injusto aos olhos do Omar. Ele foi até o mensageiro, conversou com ele. Foi até Abu Bakr Sadiq, conversou com ele. E os dois comentaram e disseram, e o mensageiro disse: tenha certeza, Omar, que esse pacto vai ser a vitória do Islã. E foi revelado no Alcorão Sagrado sobre esse pacto. Certamente nós temos um triunfo enorme ao mensageiro Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Por quê? Porque iam cessar 10 anos. Em 10 anos, muitos muçulmanos iam entrar para o Islã. Eram 1.400, quando eles voltaram para entrar em Meca, eram 10 mil. 10 anos sem inimizade, sem guerras, seria um triunfo muito grande e a consequência dele muito boa para os muçulmanos. Acontece que eles estavam todos eles com ihram. E o mensageiro então falou para eles para fazer at-tahallul. At-tahallul é o quê? Depois que você termina a umra, você tem que raspar o cabelo, não é isso? Você tem que matar o hadi, você pode tirar a roupa do ihram. Mas nós não fizemos a umra, como é que nós vamos fazer isso? Eles ficaram injuriados com essa situação e o mensageiro disse para eles: façam o que eu estou mandando. Ninguém deles levantou. Ele entrou para a cabana dele. O Musalama, a esposa dele, disse: faça você primeiro, o mensageiro, e eles não vão desobedecer. O mensageiro, sem fazer a umra, raspou o cabelo, matou o hadi, voltou ao estado normal dele, fez o tahallul sem fazer a umra. Isso era difícil para ele também. E os companheiros dele olharam, e como eles sabiam e tinham certeza que não podemos desobedecer a Allah e o seu mensageiro, um a um foram levantando e fazendo igual o mensageiro, sallallahu alaihi wasallam. E voltaram então, depois de serem impedidos de fazer a umra, voltaram para Medina, para que Allah faça acontecer o que ele determinou. Entre os acontecimentos, a batalha de Khaybar. Khaybar, uma cidade onde existia as cabeças pensantes dos incrédulos, judeus, traidores, toda a vida deles. Falou em judeu, falou em traição. Traidores desde da primeira existência deles. Traidores hoje e traidores até que acabe o mundo. Que ninguém de nós, eu temo pelos nossos jovens. E é por isso que a gente dá a nossa cara a tapa aqui. Que vocês se sensibilizem com a conversa macia dos judeus. Judeu é traidor, sempre foi e sempre será. O mensageiro então foi atacar essa cidade de Khaybar e cercou ela. E o resumo que eles entregaram as armas e aceitaram as condições do mensageiro. Não esqueça dessa batalha chamada Khaybar. Única exigência deles foi que o mensageiro deixasse eles em casa e deixasse eles plantando e produzindo, em contrapartida dariam metade da produção para os muçulmanos. E o pacto aconteceu e eles fizeram isso. Mas o que dizer da traição deles? A traição deles não para. Convidaram o mensageiro para uma janta e colocaram o veneno na carne da cabra que eles iam servir para o mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eles destilam veneno sempre e vão destilar o veneno sempre. Que ninguém se engane com ele. Fazem o pacto e por baixo da mesa colocaram o veneno para o mensageiro. E o mensageiro estava pronto para comer. E a cabra falou: não coma de mim, pois eu estou envenenado. Depois de um ano, os muçulmanos voltaram para Meca e entraram em Meca. E o pacto dizia que eles só podiam ficar 3 anos. E o mensageiro respeitou o pacto, como nós devemos sempre respeitar os pactos feitos e as promessas. Fez a umra dele, ficou 3 dias e largou Meca novamente pelo acordo que ele havia feito. Um dos acontecimentos também: existe batalha, existe seria. A batalha é quando o mensageiro participava. A seria é quando o mensageiro não participava, para ficar claro para vocês. Essa aqui não foi uma batalha, foi uma seria. A seria é o que o mensageiro mandou o exército e mandou lideranças e ele permaneceu em Medina. Quando você escuta seria, saiba que o mensageiro não estava no fronte da guerra. Essa é uma explicação só. Depois que eles voltaram, o mensageiro preparou então para essa batalha uma seria e ele ficaria em Medina. E parece que ele, ou certamente ele, sabia as consequências. 3.000 soldados. E colocou, ao invés de um comandante, 3 comandantes. Mudou a tática. Disse: o primeiro a carregar a bandeira, o comando, é Zayd ibn Haritha. Se ele morrer, o Jafar é o segundo. Se ele morrer, Abdullah ibn Rawah, o terceiro. Estranha a tática do mensageiro, mas ele sabia de algo. Saíram os muçulmanos para atacar quem? Para atacar, dessa vez, os romanos. Mas por que atacar? Os muçulmanos sempre atacaram. Por trás desses ataques sempre tinha algo que aconteceu. Os romanos haviam atacado uma quantidade de muçulmanos e o mensageiro pediu que fossem atacados os romanos. Numa cidade, então, de Mu'ta. Os romanos hoje é a Europa. Imagina os muçulmanos estar atacando a Europa. Isso aconteceu numa cidade chamada Mu'ta, no Sham. Heráclitos, em árabe, Heráclitos, vocês devem ter ouvido nesse nome, preparou 100 mil soldados. E os árabes inimigos do profeta também 100 mil soldados. Então são 200 mil soldados para 3 mil combatentes muçulmanos. O comando islâmico começou a conversar e pedir opinião para o outro. Voltamos sem guerra, atacamos com a guerra. E aquele que o Rasul havia escolhido como líder, Abdullah ibn Rawah, disse: vocês vão fugir do quê? Se vocês saíram à procura da morte pela causa de Allah, vocês vão fugir da morte. É para isso que nós saímos. 3 mil contra 200 mil, vamos atacar. E atacaram. E a guerra começou. E o mensageiro, sallallahu alaihi wa sallam, estava em Medina. E juntou para um sermão. E como se ele estivesse acompanhando a guerra pessoalmente, ele disse: foi ferido fulano, a bandeira está com fulano. Foi ferido fulano, a bandeira foi parar na mão de fulano. Ele via os seus companheiros, um atrás do outro, se ferindo. Até que o mestre em guerra, Khalid ibn Walid, conseguiu com uma artimanha, uma maneira, uma tática nova que ele empreendeu nessa guerra, juntar os muçulmanos de uma forma, e ele usou uma tática para impressionar o inimigo, aterrorizar o inimigo, jogar o medo no inimigo. E essa palavra terror, ela existe sim, só que no Islã, terror e terrorismo é para impedir a guerra. Eu aterrorizo você para que não tenha guerra, eu amedronto você para que não tenha guerra. E isso é usado no Alcorão Sagrado para que aterrorizem, mas não para pôr o medo simplesmente pelo medo. Aterrorize o inimigo para evitar uma guerra e evitar as matanças. Não do jeito que está acontecendo hoje. Morreram quantos muçulmanos nessa batalha? 10 no máximo. Pessoas de fé, 3 mil contra 200 mil. Se a gente dividir a fé e a coragem desses 3 mil para a nação inteira, hoje superava a nação inteira. Os muçulmanos voltaram com grande vitória, não a vitória em quantidade, mas a vitória de restabelecer o respeito pelo Islã, de restabelecer o medo das pessoas em atacar o Islã, em colocar o terror e o medo no coração dos outros, para que com isso impeçam novos ataques contra os muçulmanos, e para preparar os muçulmanos para atacar e conquistar os bizantinos, os romanos e os persas, as três maiores culturas da época: bizantinos, os romanos, que são os europeus, os persas, que é ali no Golfo, que eles chamam o Golfo Pérsico, mas não é, é o Golfo Árabe. O mais importante é que exista sempre alguém que carregue a bandeira da forma que eles carregaram nessas guerras, e daremos sequência a esse assunto, inshallah.